6 em ponto. Neste momento está entrando no ar a transmissão de ondas médias da Rádio Itapuí em 1170 kHz, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Agradecemos a sua audiência. Atenção, emissoras parceiras do campo afora. No relincho da potrada vai começar mais um programa dedicado à cultura com a força do gaúcho. Abram cancha para as coisas do sul. Nossos costumes e tradições chegam nas ondas do rádio em forma de música, poesia, causos, lendas e trovas. Está começando mais um programa Campo Afora, uma produção e apresentação de Odilon Ramos. Sonhador. Criança criada em campo, e o que mais me encantava era a luz do pirilampo. Mil vezes me perguntei, naquele inseto que eu via, de onde vinha a sua luz, qual a fonte de energia? Lá no ponto mais escuro, de quando em quando piscava. Eu corria para pegá-lo e ele sempre me escapava. No coração do menino morava um certo ciúme. Por que que eu também não tenho brilho igual ao vagalume? Com certeza alguma estrela, parada no firmamento, desejou ter tuas asas para voar junto com o vento. Quando te engole o algoz, sapo do brejo, gorducho, captura a tua luz para iluminar seu bucho. Quantas vezes, por maldade, tentando achar teus segredos, te obrigava a brilhar com a pressão dos meus dedos. Das noitadas veraneiras, uma saudade me bate. Dos vagalumes piscando em meio às rodas de mate. Sobre o tapete do campo, o brilho da sua chama parece que são estrelas esparramadas na grama. Sinceramente entristeço, quanto piá não te viu e nunca sentiu a magia do mini farol sem fio. No terreiro, no arvoredo, ficavas vagando à toa. Ora piscava na horta, outras vezes na lagoa. Pirilampo, pirilampo, insetinho de Jesus, só mesmo a graça divina pra te abençoar com luz. E talvez seja por isso que todo piá do campo carrega dentro dos olhos o brilho do pirilampo. Ao findar esta jornada e a existência tiver fim, quero levar o teu brilho piscando junto de mim. A conclusão do meu mundo, reflito e vejo com calma. Sou criança da campanha, com pirilampos na alma. Campo afora, cantigas de tempo e vida. Então, buenas, gauchada amiga. Com que prazer lhes cumprimento uma vez mais, boleando a perna, dando ou de casa e chegando para mais um encontro com a música, a poesia, a prosa amiga. É o Campo Afora que começa. Abrimos o programa com o poema do Adão Bernardes, O Menino e o Pirilampo. Depois nós ouvimos o cantor de Santo Cristo, Mauro Dias, Brinquedos de Outrora, e os Monarcas com Infância Perdida. Com o prestígio da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FETRAX, e do CEMAP, Sindicato Cidadão. Nós voltaremos logo depois deste primeiro e breve intervalo. Me espera aqui, tia. Em Santo Antônio da Patrulha, quando se quer comprar, vender ou alugar um imóvel, a gente não precisa perder tempo nem ficar batendo cabeça. Imobiliária Santo Antônio é o endereço indicado. Entre em contato pelo 51-3662-1234 ou no site www.imobiliariasantoantonio.com.br, Rua Francisco J. Lopes, 283, Sala 1. Com Odilon Ramos. Federação dos Trabalhadores do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, FETRAX, reúne diversos sindicatos, dentre eles o Sintrapospetro, de Pelotas e região, representa os trabalhadores em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo de Pelotas, Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão, Turuçu, São Lourenço, Chuvisca, Camaquã, Canguçu, Santana da Boa Vista, Encruzilhada, Erval e Morro Redondo. Telefone 53-3027-1661, e-mail sintrapospetro.pelotas@hotmail.com. A FETRAX tem WhatsApp 51-9964-1991. As atrações do programa Campo Afora de hoje, começando pelo costado instrumental. Há tempo não trazíamos aqui esta bela coletânea conjunta do Dr. Hélio Braga, conhecido advogado de Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, região litorânea, que gosta de tocar uma gaitita e que convidou um grupo de amigos gaiteiros para juntos fazerem este belo trabalho, esta bela coletânea de clássicos da música gaúcha e brasileira. Hélio Braga, nos amadrinhando nas prosas do Campo Afora. Daqui a pouquinho tem jeito gaúcho de falar. E a palavra de hoje é posteiro, que estaremos dissertando com versos do Jaime Caetano Brown. O que é posteiro? Na invernada da poesia, um poema romântico dos nossos, Na Beira da Sanga, uma das primeiras poesias que gravamos. Medicina caseira, uma solução para o soluço. O funcho. Sabias tu que o funcho é bom para o soluço? Pois então, cantoras, as mulheres cantoras do Rio Grande, Isabel Larian, Vera Ione e Marlene Pastro. Retalhos de História. Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Aquela história da coluna Prestes. Nas Cantigas dos Velhos Tempos, teremos Teixeirinha e Reinaldo da Mota Lopes. E nas Trovas Gaúchas da Invernada dos Trovadores, uma trova do Martelo, reunindo o saudoso Moraizinho e João Maciel. Dito isto, chega a minha vez de cantar e eu canto Ela, um chamamé romântico. Depois, Beto Caetano nos traz Eco do Pampa. E o Campo Afora faz mais um pequeno intervalo, uma breve pausa. A gente dá uma soprada no braseiro para acender a chama e aquentar a água do mate. E voltamos no Upa, não me saia daqui, tchê. Rádio 1170, Rádio Itapuí, faz parte da vida da gente. No Campo Afora, o jeito gaúcho de falar. A palavra de hoje é posteiro. Jaime Caetano Brown, no seu vocabulário pampiano, assim se expressa sobre posteiro. Posteiro mora no posto como guarda de uma estância que, de distância em distância, cuida dos campos e o gado. Diferente do agregado, o que mora de favor, posteiro é um trabalhador com salário estipulado, podendo ter roça e gado e ajudar, seja em que for. Posto e posteiro, paisagens dos tempos de antigamente, que Amaro Juvenal sente nesses seus assentamentos. Então, por aqueles tempos, já faz isso um ror de anos, uma tropa de ciganos acampou-se muito a gosto, ali por perto do posto, num toldo feito de panos. E o Zé Cablau se manifesta com seus dotes conselheiros, agregados e posteiros, ordene mais vigilância, bote para fora da estância o que andar fora do rego, mas olhe, você tem homem capaz de matar um homem só por causa do pelego. Trago a boa notícia, um informativo concreto. Tá chegando em nossa cidade a loja Vivi Eletro. São 15 anos de experiência, tradição e tecnologia em produtos e serviços que facilitam o teu dia a dia. Alarmes, câmeras, eletrônicos, antenas, controles e iluminação, internet rural, ar-condicionado e motores de portão. Além de tantos outros produtos, é especialista em instalação. Vivi Eletro tem tudo o que tu precisa na qualidade que tu merece. E o endereço? Simples assim. Ao lado da MPI, ali na Porto Emeirim, pertinho da CE. Não tem como esquecer. Tá chegando a Vivi Eletro. Vem correndo conhecer. Sem gastar a sola da bota, viaje pelos rincões do Rio Grande através da voz de Odilon Ramos no programa Campo Afora. Hélio Braga e amigos nos amadrinham hoje nas prosas do Campo Afora. A gaitita saudosa do Dr. Hélio Braga. A convite do meu amigo, companheiro e produtor cultural Jairo Reis, estou integrando o grupo que ajuda a escolher o troféu Ronda dos Festivais. Os festivais do ano de 2021, os vencedores, todos colocados em nível de igualdade, festivais de música, festivais de poesia e um grupo renomado, do qual eu tenho a honra de fazer parte, está encarregado de fazer a escolha dos 5 melhores em cada categoria, em cada modalidade, música e poesia, para premiá-los com o troféu Ronda dos Festivais. Parabéns ao Jairo Reis por mais esta iniciativa.